Deus. Jesus já me livrou do poder do pecado. Meu corpo pertence a Deus. Vou fugir da impureza, eu vou me guardar. Meu corpo pertence a Deus. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Esta é a vontade de Deus. Santidade, santidade, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Esta é a vontade de Deus. Santidade, santidade. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Meu corpo pertence a Deus. Jesus já me livrou do poder do pecado. Meu corpo pertence a Deus. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor.